pratos feitos para o prazer. Os últimos a sair, os primeiros a morrer. Belos e malditos, eles ou ninguém. De carne quase sempre, são anjos para alguém. São anjos para alguém. Pararangarará. Drama e carnaval, o lado escuro do paraíso, o bem que vem do mal, o bem que vem do mal. Ararararará. Yeah.